Só quem ama pra saber a força do amor, o que sente na verdade um coração. É prazer que se confunde com a dor, sentimento tão profundo de emoção. Um desejo de querer sempre estar perto, contemplar, cuidar o tempo todo, proteger. Te abraçar e te beijar, te tocar e acariciar. Esse é o amor que eu sinto por você. Te abraçar e te beijar, te tocar e acariciar. Esse é o amor que eu sinto por você. O amor é uma força tão divina, sentimento que domina, só quem sente pode explicar. O amor que eu sinto por você é infinito, tão sincero e tão bonito, toda vida eu vou te amar. O amor é uma força tão divina, sentimento que domina, só quem sente pode explicar. O amor que eu sinto por você é infinito, tão sincero e tão bonito, toda vida eu vou te amar. É grande o mistério do amor e da paixão, um segredo que ninguém nos revelou, uma força poderosa, um sentimento tão profundo. Às vezes dá prazer, às vezes alegria, às vezes paixão e incerteza. O coração apaixonado, ele fica queimando, né? Fala porque eu já amei, e nesse fogo eu me queimei. E fica pra sempre a cicatriz quando se ama de verdade. Um desejo de querer sempre estar perto, contemplar, cuidar o tempo todo, proteger. Te abraçar e te beijar, te tocar e acariciar. Esse é o amor que eu sinto por você. Te abraçar e te beijar, te tocar e acariciar. Esse é o amor que eu sinto por você. Força tão divina, sentimento que domina, só quem sente pode explicar. O amor que eu sinto por você é infinito, tão sincero e tão bonito, toda vida eu vou te amar. O amor é uma força tão divina, sentimento que domina, só quem sente pode explicar. O amor que eu sinto por você é infinito, tão sincero e tão bonito, todo dia eu vou te amar.